BMW nível 190 para Aracaju, decola da pista 10 com a curva à esquerda, saída PUC, São Jamo, após direto. Transponder 5120, controle 119, decimal 351806. Correto, chama para o táxi. Vai, porta 18 também. Morumbi 00, cópia. Na escuta, prossiga. Economia 00, Salvador Natal, nível 370, Epizulu 10, 0 via, decola 10, curva esquerda, PUCA, transição Zipar, código 5141 e o controle 119, decimal 35. 370 para Natal, via Epizulu 10, PUCA Zipar, com curva esquerda, 5141. No transporte 935, o Goro 600 está pronto para o pushback, acionamento, portão 6. Ok, no portão 612 aguarde para o pushback, aguarde. Estou aguardando, o Goro 600. Decolar da pista 10, vento de 140 graus, 89, azul 4089. Aliás, decolar 89. Nível 160, decola da pista 10, curva direita, subida gole, eval após eval direto. Acione 5157-1935, o controle, o trip 5489. Ciente, autorizado 60, pista 10, logo após a decolagem, curva direita, gole, eval, 5177 é o transponder, o controle é 1935. Então, 5157 o transponder. 5157. Correto, chame quando pronto. Golo 924, cópia. Prossiga. 924, Salvador Maceió, nível 350, aerovia Peruísque 58, pista 10, curva esquerda, subida PUCA, transição Aracaju, código 5142 e o controle 119, decimal 35. 9350 para Maceió, Peruísque 58, a saída é PUCA, Aracaju, curva... 10 com a esquerda, 5142 e 11935. Está pronto para pushback no 924. Que o 924 no setor número 2, aguarde para pushback. Adão, no 924. O 3173 estimado para a gente entrar iniciando o táxi. Agente 6320, clear to the approach. Park approach Avianca 9320, thank you. 2 a 5 minutos. 0 no seu limite a 80 milhas de Porto Seguro, campo na frente pedindo. 4089, 4089 ao controle, contato radar. Base. Golo 9, 1394 ao solo. Golo 394, solo, Salvador. 394, não escuta. O nível solicitado é o 360? Confere. Ok, mantém escuta e aguarde. Salvador, boa tarde, é o Gol no 333, por gentileza, São Paulo no 360. Ok, 360 será coordenado agora o número 3 para a cópia, aguarde, 333. Aguardando, obrigado. People on board 152 alternating Galeão with 4 hours. 3173, taxi to the right until hold short, runway 10, altimeter 1010, approaching there, call tower 118.6. Roger, hotel in hold short, runway 10, QNH 1010, tower 118, decimal 6. TAM 3566 no portão 01, após a liberação da aeronave da companhia no través do 4, está livre iniciar no portão 01. Afirmativo, após a liberação do avião da companhia, inicia o 3566, chamada para o táxi. Para o táxi, o gol 18066, 41 a bordo, a turno de 2 horas e 40, alternativa. Boa noite, 06, táxi autorizado, via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6. Juliette Alfa, torre 26, o 806. O gol 600, solo. Ah, escuta, prossiga. Após a passagem da aeronave da companhia, sua retaguarda, inicia no portão 612, ok? Após a passagem da aeronave da companhia, retaguarda, inicia no 612, gol 600. Tau and Lockett and contact tower frequency 1186. 1186 and the landing gear down and lock. Good afternoon, Avianca 6320. Posição Leda, após Leda, direto Ilhéus. Acione 5144, controle 119.35. Autorizado Ilhéus 220, decola da 10, curva direita, gole, após Leda, direto. 5144-1935, tá 361. Saída Dael, Leda, após Leda e Ilhéus. Dael, Leda. Dael, Leda, Leda e Ilhéus, tá 361. Chame quando pronto, 361. Entende. Paulo, boa noite, tá bem? 8-06, prossiga. Ah, pista tá operando 2-3-1-1 ou só 90 metros? Não, só os primeiros 90 metros, conforme eu notando. É porque hoje excepcionalmente não teve obras, ok? É porque hoje excepcionalmente não teve obras. Em coordenação com a chefia, o CGNA e Infraero, a pista está operando apenas com menos 90 metros. Estranhamos a sua resposta conforme a noção. Exatamente o que deveria estar percebido. Mas tudo bem, entendido. Não, tudo bem, tudo bem. Ou no 394, cópia. Curva direita. E é o nível 3620, Pesulu 14, decola da 10, curva direita, subida da El, transição Bless, acione o transponder 5140, controle 1935, aguarde para o cotejamento. Guardando, 9394. Azul 4089, chame o centro 1288. 288, boa tarde. Tá. 394, Cotege. 360, autorizado Galeão, via Pesulu no 4, decola da 10, curva direita, saída da El, transição Blast. 5140, transponda 10935, controle, vamos 394. Qual o portão? 11. Ok, portão 11, chamou no pronto. Chamarei, obrigado. Vem cá, 6-6-0. Avianca 6-6-0, the first 90 meters, runway 10, unavailable, okay? Correct, we know that, thank you very much. Penamente a 3661 no gate 5. 3661 na guarda para iniciar no portão 5. Qual o nosso número, por gentileza? Quando liberar a aeronave da Gol, liberar aí para o táxi a sua retaguarda, vou autorizar. Entendi. Fala Gol no 394, posição 11, para o Chubeco Salamento. Ok, 394, portão 11 está livre, chame táxi. Chamarei, 394. Ok, o portão, o TAN 3661 no portão 5 está livre, pushback, chame para o táxi, agilizando. Autorizado, pushback, acionamento no 5, tá 3661. Vai iniciar de imediato, confirma? Afirmativo, estamos prontos de iniciar, sim. Ok, sim. O solo? Voltando, 3566, o solo? Aplan 1, same runway 10, 3173. Então 3566, solo Salvador? 3566. Ok, só pra informar, a sua aeronave vai pra Aracaju nível 190, esse voo que tá à sua direita também. O centro solicitou 5 minutos, ok? Após a decolagem do voo, o senhor tem de decolar 5 minutos após. Sim, Matheus, então vai permanecer na presente 5 minutos. A presente não, o senhor vai iniciar o táxi quando pronto e vai aguardar no ponto de espera. Tem duas, tem uma aeronave aí da Goas à sua esquerda para liberar o pushback aí. Afirmativo então, prossegue, tá ciente, 3566. Vai iniciar agora? Mais um minutinho. Ok, ciente. O gol no 924 após a liberação da aeronave da TAN, sua retaguarda, inicia o pushback. Certo, 924. Autonomia Terra, tá pronto para ataque. 87 a bordo, 256, autonomia Terra, Fortaleza. Trip 5489 pronto para pushback e acionamento. O trip aguarda para iniciar. Aguardará, sim. O número 00 prossegue seu táxi via Juliette Alfa. É, no ponto de espera da 10, torre 118.6, gol no 600. Só atento a aeronave da TAM finalizando o pushback no 5. Gente, o gol no 600 tem livre traço e Juliette Alfa, ponto de espera a 10.86. Então, 3566, confirma os dados por POB, autonomia e alternativa. 48, alterna Recife. É, não copiei, só copiei a alternativa. 83 é o POB, 2 horas e 48 é a autonomia. Ok, ciente. Transfere agora a torre 118.6 ou 3566. 118.6, grato. 3566. Ground graph na Avianca 630, in the active air alpha now. Avianca 630, call me before taxiway Juliet. Call you before Juliet, Avianca 630, thank you. Country 173 airborne at 56, over to departure 119 decimal 35, bye-bye. 1935, 3173. Have a nice week, sir. For you too. Salvador Departure Control, good afternoon. This is TAN 3173, dial Departure. TAN 3173, control, radar contact. Olhe transição Gonza, código 5156, controle 19.35. Autorizado São Paulo, 360, Perusco 5810, Guali Gonza, 5156. 1935, gol 1333. Chama quando pronto. Obrigado. Para o táxi, está 3661-92 a bordo, 2 horas e 15, Aracaju, Tainá. Ah, ok, 5 minutos, gente. Donago, Boeing 737 da Varig, lá torre 118.6, altímetro 1010. Comi 10, autorizar o táxi, direita, alfa, 18612, 3661. Para o táxi, gol no 394, 128, 128, a bordo, alternativa Campinas, 3 horas e 50. Ok, no 394, vai dar passagem ao aeronave da TAM, ok? Aeronave da Varig à sua direita, após a aeronave da TAM, a gente vai seguir o Varig, vai segui-lo com o número 4, torre 118.000, altímetro 1010, gol no 394. 5489, após a passagem do gol, pode iniciar? Ok, poderia confirmar novamente a mensagem para o 394? Não tem aeronave nenhuma à nossa direita aqui. Estamos no 11 aqui, para ver o 11. Ah, no 394, perdão. No 394, está livre para prosseguir o seu táxi. Está livre para prosseguir o seu táxi. Vai via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 118.6, ok? Ou no 394. Vai seguir confirmando, vai seguir a nave da companhia, que vai iniciar o táxi ali no través do portão 4. Positivo, segue a nave da companhia no através do 4. Juliette Alfa, chama a torre 18.6. Muito obrigado, boa tarde. Olha o táxi, voo no 294, 165 a bordo. Correção 924, 165 a bordo. Está com 2 horas e 50, alterna Salvador. Ok, o 924, esse sim, vai seguir o aeronave da TAM à direita. No ponto espera a torre 118.000, altímetro 1010. 1924. A gente vai seguir a aeronave da TAM à direita. 1-2-4-18-6. Ok, maintain position, Avianca 6320. Ok, maintain position. Confirme, após a passagem do voo, autoriza o pushback? Do trip autorizo, pode iniciar o trip 5489. Ok, pode iniciar o pushback, tá? 3566, 3 horas de decolagem, pista 10, 1-0, 1-0, 1-2-9. Autorizado, 3566. Romeu 00, após a decolagem do tráfego na cabeceira, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, após o Romeu 00. Tango Índia, devido à sua proximidade e as decolagens de Salvador com curva esquerda na saída Pouca, vamos fazer uma correção. A proa a partir de agora passa a ser a 075. Decolou às 17 horas. Chame agora o controle em 11935. Boa tarde. 1935, vai chamar. Positivo. Reitero o ajuste 1010, inicia a descida agora, mantendo a proa ainda. Ah, muito bom. Papapá, Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, prossiga. Está com plano para Serra November, ex-Rei Quebec, autorização. Em qual nível e a radial ideal de Salvador? 180, 320 radial. Ok, sim, a gente mantém escuta e aguarde cópia de Juliette Bravo Lima. Guardando. O Avianca 6320, taxi to the left until gate number 1. Continue taxi gate number 1, thank you. Avianca 6320. Visual para Praia do Forte, só vai ter ele no Tiquez em breve. Tem 3566. Através do portão 612, ok? Vai aguardar o Airbus 319 da Avianca, ingressar no portão 01. Até através do 612, gente. O 1806, chame o centro 12685. 2685, gol 1806. Após a corrida do tráfego que está alinhando, além mantém no 924. 924. Porque o trip pode seguir o táxi normalmente, vai seguir a segunda aeronave da Gol, ali na Alfa entre Juliette e Ima, no ponto espera a torre 118.6, trip 5489. POB 83, com atraso aí relativo a carregamento, o que vai ser? Opa, Lima, obrigado, né? Tá estimando o Aracaju 33 da próxima, nessa hora. 110 graus, 1-12-9. Livre decolagem, pistona 0, tá 3-6-9. 600 ao controle, contato radar. 600. Chame o centro, frequência 12685. 12853, 5 e 6. Gente, está autorizado a aproximação, 3193. Autorizado até 3193. 3192, prepare a PUC Aracaju, aguarde um minuto para a cópia. Possibilidade do 3192, receptor, se pega na meta e copia o PEX? Não, negativo, eu estou em contato com o centro ainda. Aguarda, vamos ver. 3661 no Salvador, contato, rapaz. Sete. Decolagem 110 graus, 890924. Iniciando, 924. 394, após o corrido do tráfego à frente ali, mantenho no 394. Decolagem do tráfego ali, mantenho, 394. Caso direita, caso deseje, melhor dizendo, o senhor pode iniciar a curva à direita e prosseguir no seu voo visual. Ah, ok, já está na proa da Praia do Forte. E quantos minutos para o pouso, mãe? 7 horas certa, 1706, mais 4 minutos para o pouso, gente. Portão 13, está livre na remota 13, está livre inicial, pushback, aguarde a cópia. Ok, livre, autorizado, pushback, aguardando autorização, até 3192. Ola 333, pushback, acionamento, gate 3. 1924, decolou 06, chame controle, 11935, boa tarde. 0. Direto Bravo Lima, mantém escura. Estou em contato com o centro para sua autorização. 5, boa tarde. 35, boa tarde. Jonas 0, 110 graus com 10 nós. Livro decolagem pista 10, gol 3, 9, 4. Certo. Controle igual no 924, decola na sua escolha. O 924 é o controle, contato radar. Contato radar, igual no 924. 9. 7, após o tráfego, alinhar e manter. Oi, o papá, papá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, Torre Salvador, prossiga. Passou por tua sucha, está em posição 17. Contém a linha do litoral, reporte farol de Itapuã, previsto, espera no setor, Mike Eco Delta. 7, Delta, manter farol de Itapuã, sem espera. Centro de controle, 12685. 2685, agora 600, tem uma batalha. Otário. Confirme qual é o vento do momento, ou como é que é certo, pô? Uma centena com 8 nós. Direção? Uma centena direção, a intensidade 8 nós. Ok, graças. Ok, conforme... Pra Sierra, November X-Ray, Quebec, está autorizado o nível de voo 180. Decola da pista 17, curva esquerda, subida Momo, Albo, após Albo direto. Acione 5162 e o controle 19.35, torre 1186. Juliette Bravo Lima. Bravo Lima 7, 5162 no transponder, conforme solicitado, autorizado, Salvador Chic-Chic, decolada 17, curva esquerda, Momo Albo, após direto, no nível 180, 1935 é o controle, e a 1296 vai chamá-lo para acionar. Para a torre 1186. confirme? 118,6 torre. 118,6, positivo. Ok, chame a torre para acionamento e táxi. Juliette para o Lima. É, mano. Boa tarde, Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, boa tarde, prossiga. Acionamento, seu posterior táxi. Está na Aerostar, tem acionamento livre a coisa e táxi. Bravo Lima. Tem. Valeu, obrigado. Apache Léo, Mike Alfa Quebec. Apache Léo, Mike Alfa Quebec. 4 horas e 24 de autonomia, terra Galeão. Ok, Golo 333, táxi à direita, Índia no ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6, altímetro 1010, Golo 333. Índia 18-6 no ponto de espera, no 333, boa tarde. Boa. Estira um helicóptero, o TAM 3193. TAM 3193, e é os primeiros 90 metros, né, que está deslocado, confirme? É, essa parte concretada da cabeceira que está inutilizada, somente essa parte, ok? Obrigado. Tempo fora do solo, Torre Salvador. 5489, chame controle em 11935, sua decolagem foi 10-5489. Ciente, grato, uma boa tarde. Boa. Autorizado, Mike Eco Delta, desliga o transponder da presente para não interferir com o tráfego nacional. Sim, ciente, a coisa sobre a cabeceira 35 parada, aguardando para o táxi, Mike Eco Delta. Eco Delta, então peraí, já é nacional da 35. Torre, boa tarde, 333, ponto de espera pronto. Gente, mantém o ponto de espera, gol no 333. Gente, mantendo. Gente, contado o radar. É para o táxi? Para o táxi. Autorizado iniciar, reporte na interseção Papá Bravo Lima. Bravo Lima. 85, boa tarde. É. Sérgio. É. 192, copiei 62 a bordo, 320 Aracaju. Táxi autorizado. Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, lá torre 118, decimal 6, altímetro 10, 10, tá 3192. Ok, confere, livre táxi, VSA, ao ponto de 10, chama a torre, tá 3192. We lost our force, descend into expect level 3, 5. Pronto, aqui pro ingresso na 17, o Juliette Brasil. Foi 3193, seu solo, zona 2, libere pista direita, chame solo 1219. Direita 1219, obrigado. Nada. Mike Eco Delta, seu solo foi zona 2, tem táxi livre até a bata, reporte livre na pista, Mike Eco Delta, pote 4 confirmando. Solo Salvador, 3193, livrou. Bravo Lima. Vai seguir o helicóptero, reportará alinhado. 05, da minha escuta. 05 na sua, 3193. O controle pediu 5 minutos de separação entre o seu tráfego e o que decolou à frente, cumprindo o mesmo perfil de saída. O tráfego decolou de Salvador aos 10. Está autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10, gol no 333. Alinha e mantém na 10, 1-3-3-3. Controle, Trip 5589. Prossiga. Eu solicito um desvio de 10 graus à esquerda na